Bom demais, live aniversário show e a galera que tá em casa, todo mundo arrochando com a gente, vem no movimento gostoso, vem! Bem gostoso, quero ver você dançar no ra-cha-cha, ra-cha-cha, ra-cha-cha. Aqui todo mundo se balança, quero ver você arrochar, arrocha, mamãe. Vem no movimento bem gostoso, quero ver você dançar no ra-cha-cha, ra-cha-cha. Aqui todo mundo se balança, quero ver você arrochar, arrocha, manhã. Se prepara, se prepara, minha galera, pra cair no suingão. Agora todo mundo vai dançar esse refrão. Arrocha joelho chão, arrocha joelho chão. Vem com atitude, bate na palma da mão. Arrocha joelho chão, arrocha joelho chão. Rebolando gostosinho, o sono vai mais. Descendo bem gostosinho, eita. Descendo bem gostosinho, a som desse solinho. Descendo bem gostosinho, eita. Subindo bem gostosinho, vai. Desce, desce, desce, desce, desce, desce. Só sobe, só sobe, só. Ao som do meu solinho. Desce, desce, desce. Só sobe, só sobe, só. Ao som do meu solinho. Portal do Arrocha. É hit que fala, mãe. Atitude de Deus. Vem no movimento bem gostoso. Você dançando ra-cha-cha, ra-cha-cha, ra-cha-cha. Aqui todo mundo se balança, meu Brasil. Arrocha, mamãe. E vem no movimento bem gostoso. Quero ver você dançando ra-cha-cha, ra-cha-cha, ra-cha-cha. Aqui todo mundo se balança. Quero ver você arrochar. Arrocha, manhã. Se prepara, se prepara, minha galera, pra cair no suingão. Agora todo mundo vai dançar, vem, vem. Arrocha joelho chão, arrocha joelho chão. Vem com atitude, bate na palma da mão. Arrocha joelho chão, arrocha joelho chão. Rebolando gostosinho, ao som do meu solinho. Vestindo bem gostosinho, me sinto bem gostosinho. Ao som do meu solinho, me sinto bem gostosinho. Sinto bem gostosinho, subindo bem gostosinho. Desce, mãe. E desce, desce, desce, desce, desce, desce. Só sobe, só sobe, só. Ao som do piso. Desce, desce, desce, desce, desce. Só sobe, só sobe, só. Chama no swing, vai! Ué! Bora, Micaelinho!